dizendo que quer me amar. Falar pra quê com esse jeito de olhar? Anda e para o meu coração, acende em mim essa chama, vai me chama, chama que eu vou onde você quiser. Sou todo seu pro que der e vier. Vem ser a musa da minha canção, acende em mim essa chama, vai me chamar. Quero tanto ter você, demorou. O seu cheiro dá prazer, dá calor. Bate um desejo em mim, você ganhou meu coração. Quero tanto ter você, demorou, demorou. O seu cheiro dá prazer, dá calor. Bate um desejo. Que em sensação, mim, que sensação. Você ganhou meu coração. Que beleza. Dizendo que quer me amar. Falar pra quê com esse jeito de olhar? Anda e para o meu coração, acende em mim essa chama, vai me chamar. Me chama, chama que eu vou onde você quiser. Sou todo seu pro que der e vier. Da minha canção, acende em mim essa chama, vai me chamar. Ei! Quero tanto ter você, demorou. O seu cheiro dá prazer, dá calor. Bate um desejo em mim, que sensação. Demorou!